Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano, nível 100. Decolagem pista no 7, curva à direita, saída agora após voa Elefa, após Elefa Opilor. Transponder 54 no 2, controle Salvador 120.8. Então, Filadélfia, aterramento correto, confirme o PLB. 05, copiado, chame a torre 1895 para acionamento de decolagem, Kenya 1019. Passarei 2231, Juliette remota 12. Tenta o Airbus da Bianca ingressando gate 09. Solo, Salvador, 3297 para o pushback, acionamento 05. Passarei 2231, copiou? Negativo. Ingresso Juliette, remota 12, atenta Airbus da Avianca ingressando no 09. Juliette, para até 12, cara atento, 2231. 3297.105, aguarde, mantenha a posição. Aguarda, 3297. 0 na saída árvore, informa que ainda não recebo o transponder. É, 367, verificando. Agora sim eu recebo, tá? 3677, contato radar na decolagem. Se botar em 0, após 2000, autorizado direto Elefa. Ok, após 2000, Elefa 3677, na presente. Azul 4206, chama centro Recife, 126, decimal 85, e ao termo 125, decimal 45. 2085, ordenado 545, azul 4206. Autorizado, puxa acionamento, chame pronto, tá? Autorizado, puxa acionamento, 3297. Céu 40, estamos unindo, é forte e pista livre. Estamos em frequência livre, boa noite. Solo, Salvador, azul 27, 12, 143, para o curso de deck, acionamento. Chame táxi, azul 27, 12. Autorizado, chamarei de azul. Delta 3897, para o táxi 212 da bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. Delta 3897, para o táxi 212 da bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. Delta 3897, táxi aprovado, até a ponta de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi Índia, ponta de espera Torre 1, 18.95, QNH 1099. Pátio Índia autorizado, 1895, Delta 3897. Delta 3677, chame Recife 1288. 288. Para o táxi de azul 2712, nós temos 58 a bordo, autonomia de 12h20, alternando Salvador. Tem uma autonomia? 2 horas e 20, senhorita. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Bate 3, Batione Índia, ponto de espera Torre 1, 18.95, NH 1099 e azul 2712, boa viagem. 3, 1 e Índia, ponto de espera 1895, tem um bom serviço, azul. Torre Salvador, uma boa noite, tá 3297, pronto, tá no comunicado. Tem 3897, a linha decola, pista 10, 150 graus, 10 horas. A linha decola, pista 90, 3297. Salvador, uma boa noite, já do 2712, Índia, ponto de espera da 10 própria. Ali mantém, pistola 0, 2712 azul. Ali mantém de azul. controle, 3897. Firmo, 03. Bom voo, até mais. Obrigado, a frequência 1208, é esse? Afirmativo. Obrigado. Zulu 7-1-2, decolagem autorizada, pista 10, 1-4, 0 graus, 12 nós. Devo decolagem, azul 2-7-1-2. Alguma chance de a gente voar na prateleira, senhor? Autorizado, Leda. Obrigado, direto, Leda. Azul 2702 a 0408, por favor. 08, boa. Salvador, muito boa noite, o Azul 2712, cruza 1500 na conta. Azul 2712 é o controle, contato radar após 2000, direto Aracaju. Após 2000, direto Aracaju, 2712, grato. Solitã 3897, pequeno desvio à direita, senhor. Pro 235, aproximadamente 30 milhas. Tente livre. E após, se o senhor coordenar a Mótima, é praticamente a mesma flor de Mótima, ok, senhor? Coordenação já está sendo feita pela minha competente assistente. Que maravilha. Eu também tenho um bom aqui. Obrigado. Delta 3897. Vamos ver se o seu assistente é bom mesmo. Ela conseguiu o Ognave. Só achar aqui o meu. Ah, não, realmente a sua assistente é boa, hein? Então tá bom, obrigado, senhor. Direto, Ognave. Obrigado, viu? É a competência em pessoa. Bom, beleza. São 3897, chame Recife 1251. 1251, obrigado senhor, tenha um bom trabalho, senhor e a sua assistente. Obrigado, até a próxima. Até. Você 05, este é o controle de Salvador. Ajuste 10019, desça para 8000, autorizado, chegada bom. Autorizado. Azul 2712. Prossiga, senhor 2712 Azul. Caso tenha condições, vou ir para o Alfa Romeo 363. 363, NATO 2712. minuto para cópia. Não, já está um ponto para pushback. Sim. Na 6259, boa noite, informação Zulu número 2 para cópia, prepare da Eule da Morte Banco. Agora, autorizado Serra Brava e Tortango via Upper Whisky 50, nível 360, decolagem pista 10, curva direita, saída da EOLE da BDEV, transponder 5471, controle Salvador 120.8. 360, Upper Whisky 50, colada aberta, direita da EOLE da BDEV 471, 1208, 1645, estado 02, puxa para lá. O nome 645, atejamento correto. Shhh. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, no 645. autorizado o desvio e desça para 4.000. Taxi 945, 3h45, Confins, Uno Quadra Bar, 114. B645, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre, 18.95, QNH1019. B19, segue Índia, 1895, Bruno 645, obrigado, Felipe, uma boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Eu não é 45, Janaína, já pronto. Na 645, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 159. Livre, né, decola 10 para o gol no 645. Luna autorizada a aproximação e alinhar. Usou 27 no 2, controle. 27 no 2. Está bem a 0 milhas afastado, serviço está terminado, chame Aracaju 200. 200, boa. Other ground is the agent, this is Azul 2781, information Zulu. Salvador, clearance Azul 2781, information Zulu. Azul 2781, Zulu is correct, ready to copy. Gerard 4, Sierra Bravo, Quebec, Vito, via flight plan route, flight level 160. Departure from runway 10, after departure, right turn. Abort departure, 11. Transition, squawk code 5503. Departure, Salvador Control 120.8. Adapt here to Sierra Bravo, Quebec, Vito, via flight plan route, flight level 160. Departure from runway 10, turn right after arbor, departure left for transition 5503-1208. Read back, correct, call me right for push and start, Azul 2781. Call you back, Azul 2781. B645, decolado 225, 208, bom voo. 208, obrigado, uma aparência. Tudo bom, no B45 decolado, se possível, dial. O 645 é o controle, boa noite. Está em contato, radar após 2000, está autorizado o Leda. Após 2000, Leda, onda 645. Confirme quem chama a torre. suficiente, chame na papá. Cruzado, seu abate, reporte no 7 livre, certo? Bom, 1705, passou o Duna, no localizador, aproximação para pouso, chega o trem, chega a torre 1-1895, certo? 1095, obrigado, boa noite. Boa noite, 705, 1019 no ajuste. Tráfego já avistado, pouso livre no 1-0. Vento no 50 graus, 12 nós, pista molhada. Livre pouso 1-0, 1705. Número 645, chame Recife, 125 ano. 125 ano, obrigado, bom dia. Ô, uma boa noite. 705 aos 31 no direito 219. 319 direito. Alô, boa noite, 705, Limão. Agora 705, boa noite, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 2, 41. Via Alfa e Juliette para 2, João, 705. Salvador, 103197. 97, prossiga. É, poderia apenas adiantar aí a saída do 3197, Cristiano Galeão? 3197 já possui o plano, pronto, cópia? Prossiga. Tá, 3197, autorizado Galeão, via PNV-857, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após voa Irume, aciona 5510, controle 120, décima 8. Assente o 103197, autorizado Galeão, nível 360, rota conforme plano de voo. Decola da 10, perfil de saída da El, Leda, Irume, o transponder 5510, controle 120, décima 8. Está 3197, planejamento correto. Reporta para o pushback funcionamento. Porta, né? Porsche 66259. 0259, Comachou Guru, aguarda instante cópia. Tá bom, guardando cópia da 259. Pode ser seu Porsche, inclusive, com o Pentax. Salvador Ground Azul 2781, A.3, ready to push back and start up. Puxa, né, 6259, Guarulhos, aguarda um minuto. Então quem está aguardando cópia, senhorita? O questionamento foi se a gente pode iniciar o pushback enquanto aguarda sua autorização. Gente, 6259 no portão 9, autorizado. Pushback, reporta para o táxi. Sempre push, reporta táxi, né? Não, tudo escuta por pleno, essa janela 6259. Azul 2781, approved pushback no Sarah, come back to taxi. Pushback approved, I'll come back to taxi, Azul 2781. Fechando em 259, pronto, Robert. Eu pronto, 259. Fechando em 259, autorizado Guarulhos. Via piso Luno 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue piso de saída da El, Leda, após Mótima. Aciona 5464, controle 120, decimal 8. Fechando em 6259, 360 ao nível. Para o Guarulhos, decola da 10, curva direita da Aldeira Montiva. A pêndulo 10, conforme 5464 é o transpondero. Controle 208, 6279 hoje vai passar. 6259 apenas confirmando a saída da Aldeira Montiva. É da El, é transição Montiva, né? Da El, passa em Leda, vai a Montiva. Afirmo 6259, reporta táxi. Doutora. Mais coordenação Vitor Cruz Delta, chame na Papá. Alô, alô? Alô, quem chama? Frequência do solo. Vai manter a posição, chama para o novo push. Quente, 6259, reporta quando pronto. Vitor Kilo Delta, nível 0620, correto? Autorizado a alinhar e manter o nosso 7 via pista. Salvador Ground Azul 2781 is ready to taxi at 59, Souza on board in 3 hours and alternate Sierra Bravo, Sierra Victor. Azul 2781, approve a taxi via apron 1, then taxi to Indian to holding point. When there, tower 118, decimal 905, altimeter section 1019. Alright, that's approve a taxi, Sierra Coast Park 210, 118, 905. Solo Salvador, Xenia 259, agora pronto, puxa estacionamento, Solvado. Xenia 259, no portão 9, autorizado feedback e estacionamento, reporta táxi. Reporta táxi. Gente, Vitor Vila Delta autorizado. É, decolagem em pista 97, vento uma centena com 12 nós. Controle Salvador, Papatango Oscar Lima X-Ray. Papatango Oscar Lima X-Ray, controle Salvador. Tá. 1 milha para. 8. 2 milhas para. 8 milhas para Coral para descida. Desça para 5.000, ajuste 1020, voo em mar e chegada a mar e aguarde prestação de serviço a dar. Para 8.000 com 1020, voando mar, Oscar Lima X-Ray. Para 5.000, Pedro. Azul 2781, clear to line up and wait for 910. Clear line up and wait, Azul 2781, for 910. 2781, just for confirm, the high condition to cross flight level 110 until 15 miles from Salvador? Negative, sir. Okay, Roger, line up and wait. Line up and wait, this is 781. Victor Kilo Delta, decolar 245, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa noite, Victor Kilo Delta, decolou na 2. Vitor Kilo Delta, o controle de Salvador, contato radar, super sem restrições. Sem restrições na AMO, Vitor Kilo Delta. Controle Salvador, uma boa, Gol 8866 com a Zulu. Cruza 225 para 250. Boa noite, 66, curva esquerda, vou ITAP, desça para 7.000, ajuste 1020, final chegar a mar e pistão 90. Confirmando, vou ITAP, confirma? Sim. ITAP, 5.000, confirma? 7.000. 7.000, obrigado. Azul 2781, clear to take off from runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear to take off 10, Azul 2781. Vitor Kilo Delta. Negativo, você vai ganhar altitude para posteriormente ser autorizado o voo direto com pista. Negativo. Taxi Xenia 6259, aborto 5-9, autorizado táxi via parte 1, no Índia até o ponto de esfera, no ponto de esfera, torre 1-18, desse 95, ajuste no 019. 19, parte 1, Índia ao ponto de esfera da 10, lá com a torre 18-95, Xanera, Xanera de Plano. To 781 airborne at 48, Salvador departure 120-80. 120-80, Azul 2781. Salvador departure, Azul 2781. To 2781 control, ready contact, procedures clear. Say again, please. Ready contact. Heard that we are unable to pass in above the 110, about 50 miles out of Salvador, okay, sir? Hey, Roger, I know after 2000, fly direct to LF. After 2000, direct to LF, 2781, thank you, sir. Azul 2781, turning right to a left position, code climb direct to 160. Yes, you're clear and say you are rate of climb. Okay, right now 1200 feet and clear, climb direct to flight level 160 without restrictions. Yes, you are clear. Say again, please. You are clear. Are you there? Clear, Azul 2781. O 1866, voo